do município de Campos Sales, os proprietários de terras situadas à margem das estradas municipais devem fazer serviços de roçagem até o dia 30 de junho de cada ano, sob pena de multa, nos termos da lei. Diante do exposto, a Secretaria de Desenvolvimento Rural solicita aos proprietários que residem à margem de estradas municipais que providenciem a roçagem o mais breve possível, a fim de evitar acidentes de trânsito. Atenciosamente, Pedro Alves Cavalcante Neto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Campos Sales. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignore não, é do meu coração, minha terra primeira. E vibrando com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. A luz desse meu lugar não vai se apagar, corre nas minhas veias. Potengi tá dando certo. É a administração trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Juntos podemos ter um lugar melhor. De qualidade, o provedor de internet Citinet Telecom entende. Contrate um plano 80 mega, R$ 74,99. 500 mega, R$ 99,99. 88998514629. Siga arroba Citinet Telecom. Vim pra melhor. Venha conferir as novidades na Barbosa Opções, onde você encontra roupas masculinas, femininas, moda íntima, moda praia, adulto e infantil. Na Barbosa Opções você encontra também colchas de cama de solteiro, casal, toalhas de banho, perfumaria da Natura, boticário e ainda muito mais. Para toda a criançada você encontra uma grande variedade de brinquedos. Faça já suas compras na Barbosa Opções com até 30% de desconto nos pagamentos à vista ou no cartão. E ainda concorra um kit da Natura, mais um vale compras no valor de R$100. Barbosa Opções fica localizada na rua Santo Antônio, número 401A, no centro de Salitre, próximo à Prefeitura Municipal. Organização Rosalva Barbosa e Família. Barbosa Opções, esperamos por você. Rádio Cidade AM. É muito mais música. Music. Vamos sair de volta com você aqui na cidade, 4 horas mais 47 minutos, vamos juntos, você está em casa, está no trabalho, é, mandar uma mensagem para a gente aqui, o WhatsApp é o 99701-5771. Ah, deixa eu ver aqui o que é que eu tenho para você. Vamos falar do arroz realengo, né? Se você quer ter uma vida mais saudável, use apenas produtos de qualidade. Use arroz realengo. Arroz realengo deixa suas receitas com um sabor único, porque é produzido por um rigoroso padrão de qualidade que garante seu sabor e sua excelência. Arroz realengo passa por um cuidadoso processo de seleção, garantindo grãos sadios e saborosos. Com arroz realengo, você não vai ter a surpresa de achar grãos quebradiços ou secos. A alimentação é coisa séria, pois nosso corpo é o reflexo do que comemos. Por isso, temos que consumir alimentos de procedência e qualidade. Experimente o arroz realengo parborizado e você vai ver o quanto é fácil de preparar e rende muito mais. Com arroz realengo, você vai dar um show de sabor e saúde na sua cozinha. Vamos trazendo mais música para você nessa tarde, né? Boa tarde aqui para Maria lá do Sítio Saco, no Itaguá. Tá ligada com a gente, toma boa, curtindo aí um sol amuado, rapaz. Eita, solzão, né, rapaz? Nem parece que nós estamos no tempo do inverno, rapaz. Que sol danado é esse, né? Tá queimando o juízo. Vamos, ela pediu aqui uma música do Cristiano Neves, da Oliveira, da Nova. Agora, o que é que tem de novo aqui do Cristiano Neves, né? Vamos tocar essa aqui, ele cantando Amado Batista. Eita, nós! É pra se apaixonar, Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Foi lá pelos anos 60, o mês eu nem me lembro mais. Eu andava a noite adentro, à procura de amor e de paz. E fui parar num bordel, lugar distante do céu, morada do Satanás. Parece que foi um castigo, de fato não me controlei. Ao ver aquela mulher linda, sentada na mesa do canto, me envolvi em seus encantos, por ela me apaixonei. E por orgulho ou vaidade, eu nunca contei pra ninguém. Temia a língua do povo, temia a sociedade, e fui levando esta paixão sempre na alta escuridade. Porém, um dia lá cheguei pra me encontrar com ela. Não vendo ela no salão, por ela procurei. Fiquei sabendo que ela estava no quarto vendendo o amor que eu neguei. Vivi completamente louco, de arma na mão, quebrando a porta do quarto, atirei sem perdão. Não pude fugir da justiça, o preço do amor eu paguei na prisão. E depois de tantos anos, eu já cumpri minha sentença. Hoje estou livre das grades, mas preso pela consciência, por matar um desconhecido na mais completa inocência. Portanto, meu prezado amigo, se acaso me acontecer de amar uma mulher da vida, você nunca deve esconder. Não faça jamais como eu fiz, matar uma pobre infeliz pelo amor que ela foi vender. Cidade Oi! Mari Fernandes, Matheus e Cauã. Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso. Boa, bebê. Juro que eu não volto nunca mais. Olha eu beijando, olha eu beijando mais. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Eu juro que eu não corro mais atrás. Assim ó. Olha eu correndo pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Esse nunca mais há muito tempo. E tanto é bom, mas é só mais. É o basic 1-2, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta. Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é quem sempre sabe cada isso. Juro que eu não volto nunca mais. Olha eu beijando, olha eu beijando. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não vou.

eles não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Todo dia uma feiura, todo dia uma saudade, um pó, todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo. Aí, o beijo de glicose, quer dizer, o beijo doce, né? Até vi o João Gomes com Dengo, Matheus e Cauã, não vitalício, nunca mais. Não vitalício, quer dizer, nunca mais, né, rapaz? Olha aí, olha, vende-se um terreno com 40 tarefas, localizado no sítio Rendeira dos Tributinos. Interessados, procurar o seu Isaías Matias. Chama no WhatsApp 62985448855. É um terreno bom aqui, viu? Bem pertinho da cidade aqui, próximo ao sítio Touro. Agora em Campos Salles, já 5 horas mais 1 minuto. A hora certa tem o oferecimento de Zemir Móveis. Então, super quarta de cinza Zemir. A super queima de estoque continua somente nesta segunda e terça. Roupeiro, 10 portas de mobile por R$899 ou 12 de R$89,90. Refrigerador com duas portas, 340 litros por R$2.699 ou 12 de R$269,90. Samsung Galaxy A04E por R$999 ou 10 de R$99,90. Ventilador de coluna, 40 centímetros por R$179 ou 12 de R$17,90. Zenir, uma loja no site, o melhor está aqui. O sucesso está aqui. Cidade. Novidade no Forte Cap, agora quem marcar menos bolas também ganha. No primeiro ao quarto prêmio tem R$20.000. No quinto prêmio tem uma Hilux. É uma Hilux zerada no quinto prêmio. E mais 30 giros de R$500 cada. E pra quem marcar menos bolas tem R$20.000. São R$270.000 em prêmios por apenas R$10 e a dupla chance. Agora ganha quem marcar mais e quem marcar menos. Ajude a Pai Brasil e concorra. Forte Cap, realizando sonhos. Forte Cap, se pensar no barato é aqui. O Mercadinho São Luís foi feito pra você. Tem preço bom, muitas promoções. E o seu dinheiro rende muito mais. Onde a família faz a festa, vem pra cá pro São Luís. Vem economizar. Onde a família faz a festa, vem pra cá pro São Luís. Aqui é o seu lugar. Mais qualidade e garantia. Mercadinho São Luís, lugar de gente. Mercadinho São Luís, aqui é bom de comprar. Rua Francisco Gomes de Souza, número 161, no centro de Campos Salles. Telefone 3533-1845. Organização Luiz Souza. Festival de preços baixos imperdível na Mega Central Construções Móveis e Eletros. É pra levar tudo. Olha só. Piso Araripe cinza, apenas R$26,99 o metro. Revestimento HD Ascote, apenas R$27,99 o metro. Bacia acoplada Selite, apenas R$339,99. Massa corrida interna 25 quilos, apenas R$49,99. Baixou tudo. Olha só, nossa linha de móveis e colchões. Cozinha Virgínia com balcão, apenas R$1.099. Home Theater Apollo, apenas R$1.099,99. Colchão solteiro D20, apenas R$379,90. Cama casal Ortobox, apenas R$499. Cama casal Dreams com molas ensacadas, apenas R$1.099. Deu a louca no gerente. Aproveite nossas ofertas imperdíveis para esse mês de fevereiro ou enquanto durar o estoque. Estamos com duas lojas no centro de Campos Salles. Entrega rápida em toda a região. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 28 de fevereiro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 4 de março, Dr. Marcelo, ortopedista. Dia 11 de março, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Marque sua consulta no fone WhatsApp 99962-1018. Eu estava dirigindo sem habilitação. O guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na autoescola principal encontrei a solução. Em 2023, prepare-se para vibrar de emoção com a conquista da sua preciosa CNH. A autoescola principal começou o ano com soluções inovadoras que vão garantir ainda mais transparência, segurança e agilidade no seu processo de habilitação. Venha fazer parte do maior time de habilitados da região. Temos inscrições abertas para novas turmas com planos de pagamentos facilitados no boleto ou cartão de crédito. Garanta já sua vaga ligando ou chamando no WhatsApp 99300-0393 ou visite a unidade da principal mais próxima de você. Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola Principal, o seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Alô, torcedor! Neste domingo tem mais um duelo pelo Regional Entre Fronteiras. E desta vez, Cidade AM. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através do senhor deputado e presidente Evandro Leitão, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Salitre, o senhor Carlos Antônio de Souza, e os demais vereadores e lideranças políticas, tem a honra de convidar toda a população salitrense para o primeiro Fórum da Região do Cariri, com o tema Saúde Pública e Assistência Social, na Escola de Ensino Médio de Salitre, neste dia 3 de março, sexta-feira, às 9 horas. Sua presença é de suma importância. Assembleia Legislativa do Ceará, Câmara Municipal de Salitre. Estamos aí com você, 5 da tarde, mais 6 minutos, 5 e 6, é você ligado aqui na cidade. Vamos nessa, vamos trazendo aí mais música da sua tarde, de segunda-feira, começando aí mais uma semana, já afinando o segundo mês do ano, né? Cadê? Boa tarde, Dona, aqui é a Vani de Alagoinha, Araribe. Gostaria de curtir uma de Marcelo e Rayane, oferecer para todos que curtem a Rádio Cidade, para minha comadre Paula, que mora em Araripe, seu esposo, seu Zé, sua filha Valessa, e para todos vocês aí da rádio, que tenham uma ótima tarde. Valeu, boa tarde. Pense em todo aquele amor que eu te dei, você me deixou assim, preso nessa dor, indo em direção ao fim. Pense, eu confiei e fui sem pensar, me entreguei a você. Queria te fazer um dia entender que eu só te amei. Queria poder te amar todo dia. Queria te ver parar na minha vida. Queria poder voltar no tempo, tempo bom, que hoje já não temos. Pensei que o tempo ia passar e esse amor morreria ali. Mas aquele amor permanece aqui, aqui dentro de mim. Não. Queria poder te amar todo dia. Queria te ver parar na minha vida. Queria poder voltar no tempo, tempo bom, que hoje já não temos. Ou pense, Marcelo. Ou pense e Rayane.

Quer levantar sua vida? Fale com nosso amigo Mudubim. Ovo de codorna, castanha e amendoim. Mudubim. É só ligar 99807-2647. Na Travessa Milton Barreto 83, Centro de Campos Sales. Atenção! A Prefeitura Municipal de Campos Sales, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, informa que, em face ao artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Campos Sales, os proprietários de terras situadas à margem das estradas municipais devem fazer serviços de roçagem até o dia 30 de junho de cada ano, sob pena de multa, nos termos da lei. Diante do exposto, a Secretaria de Desenvolvimento Rural solicita aos proprietários que residem à margem de estradas municipais que providenciem a roçagem o mais breve possível, a fim de evitar acidentes de trânsito. Atenciosamente, Pedro Alves Cavalcante Neto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Campos Sales. Cidade AM. Vamos aí com você na cidade, 5 da tarde, mais 25 minutos, muito boa tarde para você que está curtindo aí o programa Cidade Mix. Olha, você que tem máquina de costura precisando de conserto, procure Genival das Máquinas em Campos Sales, que além de vender todo tipo de peças, Genival conserta a sua máquina e se precisar, faz até o móvel, enfim... Tudo para a máquina de costura é com Genival das Máquinas. E tem mais. Agora é só ligar. Genival vai até a sua casa. Se for conserto simples, ele faz aí mesmo. Se não, pega a sua máquina, traz até a oficina, conserta e vai levar até a sua casa. Faz esse trabalho para você de Campos Sales, Salitre, Araripe e sítios vizinhos. Se preferir, chama no WhatsApp 999-70-7992 e peça um orçamento. Genival das Máquinas, Josué Frazão 284, próximo ao Bradesco, em frente à clínica do Dr. Rafael, no centro de Campos Sales. Oliveira. Sou eu te fazendo companhia aqui. Cidade Mix. Cidade Mix. A mistura gostosa do seu rádio. Ah, quem tá comigo é o Rogério. Boa tarde, meu amigo da Oliveira. Aqui é o Rogério do Sítio Cajazeira. Eu queria que o senhor passasse a música Malacinhaus, Quem Ama Cuida, fazer favor. Por gentileza, meu amigão. Boa tarde. Eu ofereço pra toda a minha família. Ah, eu tenho essa, mas é com os aviões do forró, tá bom, Rogério? Toco pra você agora. Boa tarde para o José, rapaz, lá do sítio Rodrigues, município de Salitre. Tá aqui pedindo um piseiro e perguntando se eu recebi o feijão verde. Recebi sim, rapaz, seu pai deixou aqui. Eu acho que foi na sexta-feira, né? Foi na sexta-feira. Valeu, cara, brigadão, viu? Obrigado mesmo aí pelo feijão verde. Foi o primeiro feijão verde que eu recebi esse ano. Foi esse que você mandou para mim, beleza? Um abraço, brigadão. Vou já tocar um piseiro para nós. Quem tá ligado com a gente aqui é o Francisco, lá da lanchonete do Xande, no Ceasa, em São Paulo, rapaz. Pedindo música do Iguinho e Lulinha, abraçando aí o Leite, o Alexandre, o Coró, né? Johnny, Cido e pra toda a turma ligada com a gente lá no quiosque do Xande, lá no Ceasa, né? Na CEAGESP, em São Paulo. Eita, coisa boa! Boa tarde, Dona Livina, que é sua amiga Silene. Gostaria de pedir uma música, mas é vaqueiro. Coladinho. Ofereço aqui para meus amigos, para vocês aí da rádio. Uma boa tarde, tudo de bom, Dona Oliveira. Abraço, sua amiga, valeu. Valeu, boa tarde, obrigadão aí pela participação aqui com a gente, Silene. São 5h28 agora na cidade. Bom, e se eu lhe perguntar, nem vá se estressar se eu quiser saber. Por quem, aonde você tá, que hora vai voltar e o que vai fazer. Não tô pegando no seu pé, é que quando a gente quer a gente vai à luta. Mas não desligue o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama cuida. Se estressar

Padre Aésio. Essa colônia de delegada, aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso? A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi, mesmo no Miolinda Sítio. Arrocha, Padinha Aésio. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 28 de fevereiro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 4 de março, Dr. Marcelo, ortopedista. Dia 11 de março, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Marque sua consulta no fone WhatsApp 999621018. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, na Chama Gás, pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Gastou tudo no carnaval? Não se preocupe, que com o Super Sul você vai ficar estribado. R$1.000 no primeiro prêmio, R$1.500 no segundo, R$2.000 no terceiro e uma Honda Start 0 km no quarto. Você pode escolher entre a moto ou o dinheiro. R$15.000 no quarto prêmio. Tem 20 rodadas da sorte, R$250 cada e muito dinheiro no raspou, achou, ganhou. E na quarta-feira você ainda concorre a super prêmios pela Loteria Federal. Tudo isso por apenas R$5 e a dupla chance. Super Sul de Prêmios. É só pra nossa gente. Super Sul de Prêmios. Autorizado pela CAME é através do processo número 17.3700.04.021/2016. Rádio Cidade. Nesta, você confia. Vamos aí de volta na cidade, 5 horas mais 47 minutos, é você ligado aqui na cidade. Olha, rapaz, você que tá precisando aí comprar um terreno, né? Então, com um terreno aqui, 40 tarefas para vender, é ali na Rendeira dos Tributinos, viu? Ali depois do Touro, assim que faz aquela curva ali que a gente conhecia como a curva do Viveiro de Muda, né? Aí logo na frente tem o terreno lá, 40 tarefas, viu? O preço é bom, viu? Tá interessado? É só falar com o seu Isaías Matias, né? O seu Isaías Matias no telefone aqui, 62, né? É o WhatsApp, 62, lá do Tocantins, 98544-9855. 62 98544-9855, para você que quer comprar um terreno aí, terreno bom, 40 tarefas ali na beira do asfalto, viu? Ali depois do Touro, só um pouquinho, doando farra a curva e pronto, já chegou de terreno, né? É praticamente um terreno aqui na cidade, né? Porque no asfalto agora, 5 minutinhos você tá lá, né? Eita, nós, viu? Vamos seguindo com você. Rapaz, se eu tivesse com o telefone do Tarcísio do Acordeon, eu ia ver esse terreno aqui pro Tarcísio do Acordeon botar só os cavalos dele, os brancos, né? Porque os amarelos ele bota ali no outro, né? Botar só os brancos lá nesse terreno ali do sítio Rendeira, rapaz. Dava certinho, viu? Certinho, até fazendo um caminho por dentro, já saía no outro terreno dele ali, né? Vamos embora, 17 horas mais 48 minutos aqui na cidade de Campos Sales, né? Alô, meu amigo Cícero do Ponto da Goma, na Cora Del Balec, tá trabalhando e ouvindo a gente. Ponto da Goma, a melhor goma fresca da cidade, meu filho. Mesmo nessa escassez, né? Mas não falta goma lá no Ponto da Goma, não, viu? Tem goma todo dia, de domingo a domingo, é direto, que nem cantiga de grilo, viu? Também tem queijo coalho, queijo manteiga, queijo do Inharé, queijo dos Inhamuns, né? Nata dos Inhamuns e muito mais, rapaz. Você que já tem feijão verde, pote da goma tem a nata. Pronto. Cis da goma diz que é só melar o cabo da colher e passar dentro da panela do feijão, que já tá temperado, viu, filho? Já tá temperado aí. Ó, nata é a boa danada, né, Nazan, essa daí? Pois é, e o Ponto da Goma tá comprando ovo caipira. Você tem um ovo caipira? Rapaz, pode trazer, viu? Pode trazer aí um caçoavo, o tanto que você tiver aí, e deixar lá no Ponto da Goma, e você troca na hora pelo Pix. Vamos trazer música aqui, a Francisca Carvalho, tá lá em Baixão Alegreto, no Piauí. Quer ouvir uma música do Forró Maior, rapaz? Eita, nós! Agora ela foi longe, ficar comigo, abraçando aí a todos da Rádio Cidade e pra turma lá de Baixão Alegreto, no Piauí. Valeu, Fran Carvalho, boa tarde. O Luiz tá lá no Sítio Velho Araripe, quer ouvir Amado Batista, Se Não For Por Amor. Valeu, boa tarde pra você, Luiz, né? Quem mais aqui? Vamos tocar a música, Dona Oliveira, deixar de conversa aqui, rapaz, vamos tocar a música. Alô, Cícero Alencar, ligado com a gente, na onde, Cícero Alencar? Ligado com a gente, é lá no Sítio Arruda. Eita, Cícero, boa tarde pra você aí, no Sítio Arruda, acompanhando o nosso programa. Olha aí como era diferente o forró de antigamente, viu? Tava dançando, era assim, né? Rosto com rosto colado, né? Precisamos conversar. Meu bem, não podes ir embora, pois o meu coração chora se pensar em me deixar. Vem, não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar. Meu bem, não podes ir embora, pois o meu coração chora se pensar em me deixar. Vem, por favor, meu grande amor, fica comigo, yeah, yeah. Vem, fica comigo, yeah, yeah. Faça de mim o seu amor bandido. Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah. Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah. Faça de mim o seu amor bandido. Seu amor bandido.

Mandei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grau e até sarei na hora. E ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó. Chegou um áudio. Nem quando andei de avião pela primeira vez, tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando ouvi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. Por um áudio que dizia: então volta pra mim. E ela tá gravando e desgravando já faz tempo. Ó, chegou um áudio. Nem quando andei de avião pela primeira vez. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando me perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. Por um lado que dizia: nem quando andei de avião pela primeira vez, tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. Por um ato que dizia: então volta pra mim. Eu queria amar você, mas é difícil entender. Seu tempo, vi que você tava online, mas não quis mandar mensagem. Tá vendo? Alguém você tá respondendo. Diz que anda ocupada, mas não passa uma noite em casa. Vazio. Fala na minha cara agora. Tudo que a gente vive.

diferenciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Cris B. Meu beijo vai te viciar. Você mudar, mas você não colabora, não quer nem tentar. Desse jeito meu coração que vai se mudar. É meu último aviso, sua última chance de voltar a ser aquele amor de antes, de me amar direito. Porque se eu bater o pé não tem mais jeito. Se eu disser que acabou, acabou. Eu disser que já largar a minha vida sabendo que não dá. Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Arena tu jogou maldição nesse vaqueiro. Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Arena tu jogou maldição nesse vaqueiro. Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Eu só penso no teu beijo. E vem nascendo na pista de vaquejada, vem nascendo e vem trabalhando meu vaqueiro que ilumina. Chama na moda! Deixa com nós, Eric Land. Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira. Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro. Impregnou

a voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Vacina é para todos. Lançado o Movimento Nacional pela Vacinação. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos brasileiros. E presidente Luiz Inácio Lula da Silva destaca a importância de manter as vacinas em dia. Tomar vacina é um gesto de responsabilidade que você vai passar para a sua família. A vacina é uma garantia de vida. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Quem informar a chave PIX e fizer a declaração pré-preenchida vai receber a restituição mais cedo. Algumas das novidades para o Imposto de Renda neste ano. Graziela Mendonça. A expectativa da Receita Federal é que sejam enviadas até 39 milhões e 500 mil declarações. Apoio a artistas e incentivo ao setor cultural. Vamos falar sobre essas e outras ações em uma entrevista ao vivo com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Das manifestações folclóricas regionais aos grandes eventos com artistas nacionalmente conhecidos.